Sou boiadeiro, gaúcho, pachora, sanfona e viola é a minha paixão. Eu gosto da vida de peão da estrada, bem na madrugada lá do meu galpão. O dia amanhece, areio meu pampa, pego minha gompa, laço e o facão. Sempre viajando nesta minha lida, estrada comprida deste meu sertão. A noite desce, eu já tô distante, em novo horizonte por outro rincão, sentindo saudade da China morena, ela deixou pena no meu coração. E assim eu levo a vida cantando, sempre galopando em macho pagão, esperando o dia quando chega a morte, fazer meu transporte para outro rincão.